Fecheiro 12. Então, noiva e noivo são a mesma pessoa? Exclamou Bito. Nunca ninguém os viu juntos ao mesmo tempo? Pelo que a Trifosa me disse. Houve uma mão cheia de ocasiões, como quando regressaram a Halicarnasso, altura em que a noiva e noivo foram vistos juntos em público. Mas nessa altura o papel da noiva foi representado por uma das escravas, que usou um véu de modo que ninguém lhe visse o rosto. E a morte do Timon, como foi engendrada? Ficaram à espera até poderem adquirir o corpo de um rapaz recentemente falecido, de idade e aparência razoavelmente semelhantes às de Timon. Depois realizaram uma rápida cerimónia privada e cremaram o corpo. Desconfio que tiveram de pagar alguns subornos pelo caminho. Mas o Timon estava morto e o seu corpo fora reduzido a chamas antes que alguém pudesse levantar questões incómodas. A partir dessa altura, a criança passou a viver apenas como Corina, a viúva da sua anterior identidade. Mas como pode a Corina esperar manter tal situação? Se alguma vez tentar casar, o marido perceberá na noite de núpcias o que ela é. Encolhi os ombros. Estava a aprender que o mundo não era um local simples e que as pessoas que nele viviam estavam cheias de surpresas. Seja como for que ela planeie viver o seu futuro, está determinada a fazê-lo como mulher. Essa é a sua escolha. E a mãe fez o possível por ajudar a realizar a sua transformação de rapaz para rapariga. Foi por isso que assistiram ao ritual da fonte de Salmacis a noite passada. Não vi lá a Corina. Eu pensei ter visto, mas não tinha a certeza. Por isso nada disse na altura. Depois de todos terem partido, algumas pessoas, com a supervisão dos sacerdotes, foram autorizadas a entrar no lago. Corina bebeu da fonte e ficou dentro de água durante muito tempo, esperando erradicar os vestígios da sua masculinidade. Infelizmente, tendo-a visto nua, devo concluir que os deuses não acharam por bem satisfazer-lhe esse desejo. Pobre rapariga. Assenti. Podes assim ver, Bito, porque seria uma tão grande injustiça permitir que estas duas pessoas fossem perseguidas pelo Estratão ou qualquer outra pessoa. De certa forma, elas assassinaram o Timon. Mas o seu desaparecimento não fez mal a ninguém. Acredito que mãe e filha devem ser deixadas em paz, livres para viverem o seu destino como desejarem. Tu não? Talvez até pudesses considerar tornar-te amiga delas, Bito. Afinal de contas, são tuas vizinhas. Bito cerrou os lábios. Suponho que as podia convidar para jantar um dia destes. A Corina é tímida, mas é uma rapariga amorosa. Quanto à mãe, o que tem Halicarnasso de especial para gerar viúvas tão fortes? A Trifosa pareceu-me uma mulher muito determinada, inteligente, expedita e ferozmente independente. Na verdade, faz-me pensar em ti. Bito sorriu perante o elogio. Ali, na sua varanda, sob o céu estrelado, recompensou-me com um beijo terno. A primavera deu lugar ao verão. Chegou o mês de Sextilis, e se Antípatro e eu queríamos assistir aos Jogos de Olímpia e ver o templo de Zeus com a sua colossal estátua do Deus, era hora de zarpar. Bito tinha-me avisado que homem algum a poderia possuir, incluindo eu. Quando se foi despedir de nós, no cais, acenou até a perdermos de vista. Mas não vi lágrimas nos seus olhos. Fui eu quem senti o aperto da angústia a quando da partida. Pestanejei e baixei a cabeça. O que se passa, Gordiano? Perguntou Antípatro. Foi apenas um salpico de água do mar. Arde um pouco, disse eu limpando os olhos. A última coisa que vi de Ali Carraço foi o mausoléu, os seus pisos enormes erguendo-se para formar uma fachada que fazia lembrar um templo de colunas enormes, estátuas gigantes, e o telhado com a forma de uma pirâmide de degraus, com a sua quadriga de ouro cintilante no cimo de tudo. A marca eterna que a viúva Artemísia deixara na paisagem. No entanto, fora uma outra viúva de Halicarnasso que deixara em mim uma marca eterna. Capítulo 4. Ó tempora, ó mores, Olimpíadas, a estátua de Zeus em Olímpia. Alguma vez viste algo assim? Perguntou-me Antípatro. Alguma vez imaginaste tal espetáculo? Nunca. Os romanos adoravam um bom festival. Uma ou duas peças encenadas num palco improvisado, um banquete ao ar livre, corridas de quadrigas no Circo Máximo, tudo isso eu vira muitas vezes nos meus 18 anos de existência. No entanto, celebração alguma se podia comparar ao caos de espírito livre ou à grandiosidade das Olimpíadas. Os gregos adoram as competições atléticas. Quase se poderia dizer que vivem para estes eventos, onde jovens nus exibem as suas proezas viris em ferozes competições. São várias as cidades que na Grécia recebem tais provas, mas os Jogos de Olímpia, realizados a cada 4 anos, são os maiores e os mais frequentados. Também são os mais antigos. Antípatro e eu tínhamos chegado para a 172ª Olimpíada. Ao multiplicar esse número por 4, compreendi que os Jogos de Olímpia já se realizavam há quase 700 anos. Quando foi realizada a primeira Olimpíada, Rómulo e Remo não passavam de pequenos infantes a mamar nas tetas da loba, e Roma ainda não existia. Aquela seria a terceira Olimpíada a que Antípatro assistia durante a sua longa vida. No meu caso, seria a primeira. Chegar a Olímpia revelou ser, só por si, uma provação. A partir de Élida, a cidade que administrava os Jogos, a viagem demorava 2 dias. A estrada estava apinhada de carroças e pessoas a pé. Antípatro e eu seguíamos numa carroça alugada, puxada por mulas, que partilhávamos com vários outros viajantes, avançando ao longo da estrada apinhada, a uma velocidade que até as preguiçosas mulas aborrecia. A comida e o vinho, vendidos em bancas ao longo da estrada ou a partir de carroças em movimento, eram abundantes, mas dispendiosos. A água era mais difícil de encontrar. Depois de um verão longo e quente, o rio que corria paralelo à estrada estava quase seco. Os proprietários locais, com acesso a nascentes, cobravam valores exorbitantes para permitirem o consumo da sua água. Tomar banho estava fora de questão. Na primeira noite dormimos no chão, pois os quartos de todas as estalagens já estavam ocupados, ficando alguns dos hóspedes instalados nos telhados. Muitos viajantes traziam as suas próprias tendas. Alguns dos visitantes mais ricos, acompanhados por séquitos e escravos, traziam pavilhões inteiros. A concorrência pelos espaços lisos e macios por entre o terreno rochoso era feroz. Onde dormiremos quando chegarmos a Olímpia? Perguntei. Quanto a isso, Gordiano, não terás de te preocupar, disse Antípatro. E eu não voltei a perguntar. Na nossa viagem pelas 7 maravilhas, começava a aprender a confiar no meu tutor em relação aos preparativos da viagem e a não fazer demasiadas perguntas. No segundo dia, enquanto nos aproximávamos de Olímpia, a estrada começou a tornar-se tão congestionada que a carroça teve de parar. Façamos o resto do caminho a pé, disse Antípatro, descendo cuidadosamente da carroça. Foi para trás de uma pedra e eu segui-o, julgando que pretendia aliviar-se, estando eu pronto para o fazer também. No entanto, mal ficámos escondidos dos olhares alheios, Antípatro sacou de uma pala para o olho e colocou um nariz de massa no rosto. Não contive o riso. O que é isto, mestre? Tenciona realizar um espetáculo de mimos quando chegarmos à Olímpia? A pergunta era em parte sincera. Antípatro adorava ter público. Estou a disfarçar-me, porque não quero que me reconheçam em Olímpia, explicou. Mas isso não foi um problema na viagem até aqui. É verdade, Gordiano, mas como podes ver, todo o mundo grego está a dirigir-se para Olímpia. Não há como saber quem poderemos encontrar. Por isso, enquanto aqui estivermos, terei um nariz falso, para além de um nome falso. É bem provável que choque contra alguém com essa pala no olho. Correrei esse risco. Rima. Como soa estranho. Deve ser da prótese a apertar o nariz. Ótimo, a minha voz também ficará disfarçada. Em vez de regressarmos à estrada apinhada, Antípatro insistiu para que seguíssemos por um carreiro que serpenteava por um monte acima, dizendo que valeria a pena vermos a disposição de terreno. Quando chegámos ao cimo do monte, vi, sob nós, o vale do rio Alfeu, dispondo-se Olímpia como uma cidade em miniatura. Se quisermos ser rigorosos, Olímpia não é uma cidade, mas um centro religioso. O seu único propósito consiste em receber os jogos que são dedicados a Zeus. Eu esperava ver uma ou duas pistas de corridas, algumas praças públicas para as competições de luta e pugilismo, grupos de espectadores aqui e ali, e, claro, o Templo de Zeus, que continha a famosa estátua da autoria de Fídias, a maravilha do mundo que tínhamos ido visitar. No entanto, tudo em Olímpia era de uma magnitude que ultrapassava as expectativas. Assimilei a espantosa beleza natural da paisagem, uma planície aluvial salpicada de choupos, carvalhos e oliveiras, com montes cobertos de pinheiros ao longe. Logo atrás de Olímpia, desenhava-se o Monte Cronos, cujo pico não era particularmente alto, mas que transmitia uma imagem de imponência por se encontrar isolado e que era famoso pela sua história. No seu cume, Zeus combateu com o Pai, o rei dos titãs, pelo controle do universo. No vale embaixo, Apolo enfrentara certa vez Ares num combate de pugilismo, saindo vitorioso. A leste, no local onde se encontrava agora o estádio, Apolo derrotou Hermes numa corrida. O próprio Hércules mediu a distância e ali estava a pista, cuidada e pronta a ser usada pelos participantes daquele ano, coberta de areia branca e lisa que cintilava sob o sol forte. No coração do complexo estava o famoso Altis, o bosque sagrado de Zeus. Rodeado por um muro, o Altis continha várias árvores, incluindo a famosa oliveira plantada por Hércules, de onde eram recolhidas as coroas, que seriam entregues aos vencedores. Mas onde outrora crescera uma floresta selvagem, encontrava-se agora um sem número de templos, altares, monumentos cívicos e colunatas erigidas ao longo dos séculos. O Altis também continha milhares de estátuas, algumas de deuses, mas muitas representando atletas nus, pois todos os vencedores de um evento olímpico tinham direito a ser imortalizados em bronze. Dominando tudo o resto, estava o gigantesco Templo de Zeus, com as altas colunas e o telhado coberto de pedra mármore. O friso que rodeava todo o templo, por baixo do telhado e por cima das colunas, estava decorado com escudos dourados que cintilavam ao sol da tarde. No exterior do Altis, havia muitos edifícios com objetivos mais práticos, incluindo salas de encontros, alojamentos para os atletas e uma residência opulenta, onde só os mais importantes visitantes dos Jogos ficavam instalados, amontoando-se por todo o lado, enchendo o vale e estendendo-se pelas encostas. Estavam dezenas de milhares de visitantes. Nunca tinha visto tanta gente num só local. Descemos para o vale e fomos engolidos pela multidão em festa. Os meus olhos e ouvidos não tinham descanso. De um lado estava um malabarista e do outro um poeta com uma lira, recitando versos. Um vendedor ambulante anunciava o programa de récitas, números musicais e debates filosóficos. Um arauto solicitava aos familiares dos concorrentes que se registassem para poderem ocupar um número limitado de lugares reservados no estádio. Uma vidente roliça numa barraca improvisada declarava alto e bom som a um velho trêmulo de barba branca que este viveria até aos 100 anos, ficando em seguida com o dinheiro do homem, empurrando para o lado e chamando o cliente seguinte. Homens corriam de um lado para o outro ou reuniam-se em grupos, conversando, comendo e rindo. Uma procissão religiosa passou por nós, liderada por uma sacerdotisa num vestido branco com cauda, seguida por rapazinhos que transportavam bandejas de incenso a arder. O fumo doce misturava-se com o cheiro do pão ázimo, acabado de cozer num vendedor de comida próximo, e com uma confusão de perfumes, quando um grupo de dignitários visitantes, egípcios, tendo em conta os toucados nemes, passaram na direção oposta, transportados em liteiras douradas. Demos por nós num vasto mercado, onde os vendedores apregoavam uma extraordinária variedade de encantamentos, amuletos e recordações. Havia pequenas imagens de atletas, corredores, lutadores, pugilistas, lançadores de dardos, condutores de quadrigas, bem como réplicas em miniatura da estátua de Zeus, da autoria de Fídias, realizados em madeira pintada, metal e até mesmo vidro. Enquanto Antípatro examinava uma pequena estátua do famoso Discóbulo de Miron, fui distraído por duas belas mulheres que passaram por nós, rindo e sussurrando entre si. Uma era loura e a outra morena, e ambas tão altas quanto amazonas. Os seus quitones eram tão finos que a mais pequena brisa parecia capaz de lhes arrancar. As mulheres casadas não eram autorizadas a entrar em Olímpia. Mas outro tipo de mulheres era-o. A loura viu-me a olhar para ela e chamou a atenção da amiga. Ambas me dirigiram sorrisos provocantes, deixando bem claro que a sua companhia estava à venda e ficava bem para lá das minhas possibilidades. Parecia que o mundo inteiro tinha sido contraído num único vórtice redemoinhante e que eu me encontrava no seu centro. Foi então que Antípatro viu a expressão estampada no meu rosto e me perguntou se eu nunca vira ou imaginara um tal espetáculo. A apinhada e caótica festa de Olímpia, na véspera dos Jogos. E eu não consegui fazer mais do que abanar a cabeça, maravilhado, admitindo pelo meu silêncio que não. Continuando a avançar através da multidão, chegámos até um grupo de espectadores que formava um círculo compacto. Pelas explosões de riso, presumi que se assistia a algum espetáculo cómico, ou talvez não, pois o riso tinha um toque trucista e estava salpicado de assobios e sons trucistas. Alguns dos espectadores viravam costas e afastavam-se, abanando a cabeça e fazendo caretas. Antípatro e eu avançámos, pretendendo perceber o motivo de tamanha confusão. O homem alto, que prendia a atenção da multidão, estava descalço e envergava trapos de pedinte, tendo o cabelo comprido e descuidado e uma barba capaz de esconder um ou dois ninhos de pássaros. Os seus membros desnudos eram compridos e magros. A pele escura e seca, devido à longa exposição ao sol, tornava os olhos azuis ainda mais espantosos, em especial porque mantinha um olhar esgazeado que mostrava os círculos brancos à sua volta. Tolos! Gritava, abanando um cajado nodoso com o punho igualmente nodoso. Dizem que vêm até aqui para honrar a Zeus. Mas tudo o que honram são os vossos apetites. Aqueles que vocês adoram verdadeiramente não são os deuses, mas os atletas que competem para vosso gáudio, que são os mais idiotas e inúteis entre vós. Se os jogos são idiotas, o que estás a fazer aqui, velho tolo? Gritou-lhe alguém. Tal como um bom médico corre a ajudar em locais cheios de doentes ou feridos, também o homem sábio deve estar onde se reúnem os tolos, declarou o pedinte. Ah, exclamou Antípatro, o homem é um daqueles cínicos que veio até aqui para estragar o divertimento de todos. Ah, então é este o aspecto de um cínico? Já tinha ouvido falar daqueles filósofos itinerantes que desprezavam o conforto pessoal ou a higiene, e que andavam de um lado para o outro, desdenhando ruidosamente de todas as coisas que davam prazer aos outros mortais. De acordo com Antípatro, os cínicos eram vulgares no mundo grego, mas eu nunca vira nenhum em Roma, onde era difícil imaginar que tais moscardos antissociais fossem tolerados. Um homem que envergava um quitone verde ergueu a voz. Como te atreves a vir até aqui, ao mais sagrado de todos os jogos, e falar mal dos atletas? O que poderá dar mais prazer aos deuses do que a beleza? E o que poderá ser mais belo do que homens a correr em competição? Pois eu afirmo que a corrida é a mais nobre das demandas mortais. O que estás a dizer, na verdade, é que te entusiasma ver todos aqueles traseiros nus e tensos, respondeu o cínico. A multidão riu e o objeto da crítica corou violentamente. Seja como for, o que há de tão nobre na corrida? O coelho e o antílope são as criaturas mais rápidas e as mais tímidas. Acham que Zeus quer saber qual é o cobarde que é capaz de correr mais depressa? Tal afirmação deu origem a mais risos. Em Roma, a multidão ter-lhe-ia atirado com pedaços de comida ou até com pedras. No entanto, ainda que fungassem e abanassem as cabeças, nenhum dos presentes ergueu uma mão contra o cínico ou fez qualquer esforço para o silenciar. Os gregos, para além de adorarem os atletas, também respeitam a liberdade de expressão dos filósofos, mesmo dos cínicos. Virei-me para Antípatro e baixei a voz. Ele tem razão. Como assim? Bem, porque é toda esta confusão por causa de quem é capaz de correr mais depressa, lançar um pau até mais longe, ou continuar a dar murros depois de a sua cabeça não ser mais do que uma polpa sangrenta. A ideia de que estes milhares de pessoas viajam centenas de quilómetros para assistir a provas de atletismo é um pouco idiota, não é? Antípatro fitou-me como se eu tivesse proferido uma blasfémia chocante. Sugiro que guardes para ti esses pensamentos, Gordiano. A um cínico pode ser permitido dizer tais coisas, mas de um visitante de Roma espera-se que mostre mais respeito. Mas de certo que o mestre não é como os outros. O mestre é um poeta. Qual o seu interesse por corridas, saltos e lançamentos? Antípatro limitou-se a olhar fixamente para mim. Tinha-me esquecido do quão grego ele era e do quão apaixonadamente todos os gregos amam o atletismo. Os cínicos não passavam de exceções. Pode-se tirar o rapaz de Roma, murmurou Antípatro, abanando a cabeça. Depois ficou rígido quando o cínico correu na sua direção. Tu, zarolho! Gritou o cínico. Não te conheço? Virou a cabeça de um lado para o outro, baixando-se e olhando para Antípatro, como se tentasse espreitar por baixo da pala. Não me parece. Antípatro recuou, parecendo atrapalhado. Todos os olhos estavam agora fixos nele. Quem és tu, cínico? Sou símio de Sidon. E tu, quem és? E como perdeste esse olho? Isso não é da tua conta. Mas se queres mesmo saber, sou o Zótico de Zeugma. E quem é o jovem? O cínico virou-se para mim. O cheiro do seu corpo sujo era avassalador. É um dos atletas que vai competir amanhã? Tem o nariz de um pugilista, os braços de um lutador, o peito de um discóbulo, um participante do Pancrácio, talvez? Como Antípatro já me tinha dito, o Pancrácio era o mais brutal dos desportos de combate gregos, inventado por Hércules e Teseu. Tratava-se de uma combinação de pugilismo e luta sem limites. Dele podiam resultar ossos partidos e até mortes. O meu nome é Gordiano, declarei, endireitando as costas. De Roma, estava prestes a dizer, mas não precisei, pois o cínico reconheceu de imediato a minha pronúncia. O que é isto? Um romano a participar nos jogos? Abanei a cabeça. Vim ver a estátua de Zeus. Ignorando a minha resposta, o cínico virou-se para a multidão e deu início a um novo monólogo. Desde o início, e há centenas de anos, apenas os de ascendência grega podiam competir nas Olimpíadas. Agora, para agradar aos nossos senhores romanos, fala-se em permitir a qualquer um que fale grego participar nos jogos, até romanos. O que se seguirá? Deveremos abrir as Olimpíadas a participantes de todo o mundo? Para que os estrangeiros se possam gabar e cuspir no chão e para que lhes sejam erigidas estátuas no bosque sagrado de Zeus? Símio girou subitamente sobre os calcanhares, correu uma vez mais para Antípatro e voltou a olhar para ele. Mas podia jurar que te conheço. O que é esta coisa? Estendeu dois dedos e percebi que estava prestes a beliscar o nariz de massa de Antípatro, que perdera parte da sua forma devido ao sol forte e começava a ficar com um aspecto algo estranho. Vamos embora, mestre. Agarrei no braço de Antípatro e afastei-o do alcance do cínico. Já sofri o suficiente com o fedor deste tipo. O cínico ficou a olhar-nos durante algum tempo. Depois regressou à sua audiência e continuou com a sua diatribe. Ele disse chamar-se Símio de Sidon? É a sua cidade natal, mestre. Ele conhece-o mesmo? Antípatro encolheu os ombros. Um homem cruza-se com muitas pessoas ao longo da vida. É impossível lembrar-me-nos de todas. O seu aspecto talvez seja muito diferente se tomasse um banho e aparasse a barba. Mas de certo não esqueceria aqueles olhos azuis. Eram deveras espantosos. Antípatro abanou a cabeça. Quem se consegue lembrar do que quer que seja com este calor abrasador? Vamos, procuremos um sítio para dormir esta noite. E onde será isso? Devemos procurar uma tenda erguida por um homem chamado Exagentos.